Operation Capitão Fake de Jalmex, fazendo cagada sem parar. Sou assim, mas diz pra mim quem não é. A corda no pescoço, um tropeção no próprio pé. Eu quero mais da vida, mas só depois de cochilar. Eu me atrasei, eu não paguei porque esqueci. Tô embolado nessa corda desde que eu nasci. Não sei se a vida tem sentido ou direção, mas com certeza eu tô de ré na contramão. Me dou um nó de marinheiro, desperdício de todo o meu dinheiro e nunca leio um livro inteiro. Na na na na na, nó de marinheiro, eu vivo dando tiro no meu próprio pé. Na na na na, nó de marinheiro, eu vivo dando tiro. Na na na na na, nó de marinheiro, eu vivo me afogando. Talvez querendo dizer não. Se a vida é feita de escolhas, eu escolhi a indecisão. Não sei se eu te odeio ou se eu peço a sua mão, mas como eu já tenho a mim, eu sobrevivo à solidão. Ressaca vem, prometo parar. Ressaca vai, já posso voltar. Eu gasto todo o meu dinheiro e nem bebo Chandon. 90% é da cachaça e 10% é do garçom. Me dou um nó de marinheiro, desperdício o dia inteiro. Gasto todo o meu dinheiro e nunca leio um livro inteiro. Na na na na na, nó de marinheiro, eu vivo dando tiro no meu próprio pé. Na na na na, nó de marinheiro, eu vivo dando tiro. Na na na na na, nó de marinheiro, eu vivo me afogando na minha maré. Na na na na, nó de marinheiro, eu vivo me afogando. Ah, eu queria largar tudo e viajar. Aí eu lembrei que eu não tenho nada pra largar e um monte de conta pra pagar. Mas eu vejo uma luz no fim do túnel, só que no fim da luz tem outra conta. No fim das contas, cortaram a luz e fecharam tudo. Saudades de quando eu tinha medo de palhaço de ET. Hoje eu me escondo, é do Serasa, do SPC. Eu fiz tudo errado tentando acertar, mas se a escola não ensina a viver, então a vida me ensina a errar. Na na na na na, nó de marinheiro, eu vivo dando tiro no meu próprio pé. Na na na... Opa! Ah! Idiota!